3196, estou em 1930, 3196. 396, 80. Estou em instalador, arcan 3196, transfere. Último nível? 3401. Gerente será coordenado. Você escuta, 3191. Instalador, arcan 3196, transfere. Salvador, Elcan 3196. Vai tomar um lugar. Correndo. Eu estou fazendo uma missão. Eu preciso falar com o Officer Duffy. Eu vou amanhã. Vai estar salvo. Ok, se você quer o missão da porta, 2000 feet and remain this vehicle initially. Torre Salvador, Arcan 3196, transfere. Torre Salvador, Arcan 3196. 3196, sente do tráfego, chame quinta milha com cheque de trem deslocado no 1200 metros. Homens e máquinas nesse trecho. Reporte checado. Eu poderia confirmar o motivo da remetida do tráfego para frente. Tower American 980. Go ahead. Yeah, can you tell me how many feet remaining of the runway are available? Gente, está livre, não há tráfego reportado no setor. Frequência livre para coordenação, chame no retorno, guarde 1103. You know how much landing distance is available for the runway that you have there? I understood that you need more meters to land, eh? Well, we're curious, how many meters of your runway is available to land? 1,800. Okay, 1,800 meters are available for landing. Affirmative. Thank you. Okay, so now contact the Salvador control frequency 119.35. Okay, 119.35 for American 980. 3196, eu acho que o tráfego não tem o comprimento exato da pista e ficou na dúvida quanto a extensão disponível, ok? São 1200 fechados, primeiros, tendo aí 1805 no caso para pouso. Checa o trem, livre pouso, pista 1-0, deslocada com homens e máquinas do primeiro trecho. Há um time de 1012, uma centena, uma dúzia nossa, pouso autorizado. Exato, pouso pista 10, 3196, baixado, checado, passando. Lembra? Altimeter 1012, turn left heading 360, left 360, American 980. Right, maintaining 2000, left turn 360, American 980. Salvador Tower, American 980. Go ahead. We're trying to reach our company. Do you have a good frequency for them? Yes. Yes, sir. We're trying to contact our company. Do you have a good frequency for them? To your company, is this? Yes, sir. Do you have a radio frequency for American Airlines there in Salvador? Não entendi, mas eu não tenho acesso à companhia deles não, vou ter que checar com a Israel. Yeah, American Airlines on the ground again. Heading 290. 90, we're trying to get a radio frequency for American Airlines operations. The frequency we have, they do not answer. Okay, I will contact the administration of this port to know about this, okay? But I don't have a frequency with your company. Roger. Salvador, tá? 3196, lembrou? 3196 para o segundo táxi via Alfa, repórter SDJDX. 3196. America 980, turn left, head 220. 96 antes da Juliette. Posição 96, pode prosseguir via Índia para o portão 01. Tá, 396. Polo Salvador, igual 777, pushback, acionamento, portão 4. Segundo 777, autorizado, atento para a nave da TAM. Que está ingressando para o portão 01 após estar autorizado o seu pushback. E aí, aguardando, estou na retaguarda no, para o 01, inicia após o 177. Zero, follow localized Gus, turn left, head 150, American 980. Again for 980. Okay, turn left, head 150 for localized cost, American 980. Okay, turn heading 150 for the localized American 980. Salvador, gol 1260, posição 3, pronto, puxa o acionamento. 1260, será o número 2 no setor, nave companhia no 4 já vai iniciar, ok, mantendo minha escuta. Ok, na sua escuta, no 260. 1186, Puerto Rico, 777. Salvador Tower, American 980. 24060. Runway 10, we still cannot land with the available runway space. It is too short. You can expect us to fly by and do a missed approach. ABA 4060 com 1012. Too short to land, is this? Yes sir, too short to land. We're trying to work with dispatch to get numbers, but right now it would be illegal for us to land on this short of a runway. But I have a work in progress on this first 1,200 meters. What do you want to do? Stand by, we're working. Vou encerrar Vito 368 e desça até o nível 040. Brodo, encerra Vito 368, descendo de 40, tá fora 60. Ataque de gol no 777 com 130, fora do 240 de autonomia, até na confins. 30, 1240 com SINS, voo no 777, parece autorizado via India Alpha. Antes da Delta, chamar a torre 1 no 8, decimal meia dúzia. O ajuste 1 no 0 no 2, tem um bom voo. Livre táxi via India Alpha, espera, chamaria a torre 186, voo no 777, obrigado, tenha um bom dia. 260 após o tráfego da companhia inicial táxi, colhendo equipe de solo para iniciar seu pushback. Após o gol, está autorizado para estacionamento no 260. Place to proceed to land. I think it's better to fly to airdrome alternative. Yes, sir. Give us one moment. Well, we're going to hold here for one more pass, and we'll make our decision with you, and we'll keep you informed. Beleza. So, start now, Mr. Put again, and contact Salvador approach and 119-35, okay? Okay, 119-35, American 980. Salvador approach, American 980. We are requesting one more turn for to return for the ILS runway 10. American 980, turn left, head 360. Left 360, we're maintaining 2000, American 980. Já retorna na proa do Serra Vitor Salvador, bom dia, é o Gona 777, vai ingressar via Eco. Mas podia ter ingressado via Delta, ok? Apesar da marcação estar um pouco mais à frente, podia ingressar via Delta, taxiar até a cabeceira deslocada e na sequência prosseguir na decolagem, ok? Tá positivo, o Gona 777. Então vai via Eco, então tá livre. Ok, então vai ingressar agora via Eco, o Gona 777, para a cabeceira no Zé. Ativo, deslocado no 1200, autorizado ingresso, reporte lá de ponto para a decolagem. Portaria em área pronta, 1777. Magnet 0, turn left, head 280. 280, American 980. Gol 1260 tá na escuta? Firma 1260. Gente, eu informo que a nave da companhia ela taxiou até a Eco, ok? Mas não é necessário, você vai ingressar via Delta, ok? E vai chamar a torre 1-8-62. Firmativo, via Delta chama a torre 86, 1260. 2500 pés, Serra Vitor 366. Reporte final, Renato 4060. Vai reportar final após o 368, desce 2500. Mike Eco Delta, autorizado acionamento, reporte para o código. Pronto, 90, agora 777. 100 graus, 10 nós, livre decolagem. Livre decolagem no 0, agora 777. Salvador, bom dia, Gol 1260 se aproximando da Delta. Gol 1260, bom dia. Quanto tempo eu te espero da Delta? Quanto tempo eu te espero da Delta, 1260. Gol 1260, autorizado, além manter. Cabeceiro 1-0. Além manter 1-0, Gol 1260. 777 decolado aos 1500, sem controle. 9.3. Controle 935, no 777, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, um bom dia. É o Runo 777 decolado na Tael de Nero. Runo 777, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 340, pro Edael. Pro Edael, 340, atenção, o 977. Final da 1-0, visual 4060. 2500 já tinha sido autorizado, 1012 no ajuste. Chama a Torre Salvador, 186, azul 4060. 186 é boa. Boa. Deslocado autorizado a decolagem. Vista 1-0, vento 1110 graus, 1-0 nós. Nível de decolagem 1-0, quando 260. Torre Salvador, azul 4060, bom dia. Azul 4060, bom dia. Reporte marcador está entrando em pouso baixado, travado. Baixou e travou uma milha do marcador. Sérgio, quase pista livre, azul 4060. Autorizado pouso, cabeceira deslocada 1.200 metros. Forma o vento 1.20 graus, 1.0 nós. Gente, livre pouso na 1.0 com os primeiros 1.200 interditados. Erika 980. Erika 980. 9 decimal 35, gol 1260. Night Zero, Fola, Classic Coaster, Left Head 1, 4 0. Yes, sir, American 980, 1 4 0. Controle, o 1977. Diga. Após Dael, pode manter para 190 para evitar formações, 80 milhas. Bem ativo, tá liberado, 777. Graças. Lima, frequência Mike Delta. Azul 4060, solo 04, livre direito, centro solo 121, décimo 9. A direita 129, azul 4060. Establishing a low point for runway 10. Mike 980, call tower 1186. Good day, sir. Establish on the ILS for the localizer for runway 10 and request clearance land. No 777, chame agora Recife, frequência 13325, Antônio 288. 7, obrigado, bom dia. Alfa Kilo, pátio 3, azul 4060. TAN 3191, estacionamento para o táxi conta com POB de 213. 3 horas e 50 de autonomia, Guarulhos é o alternado, TAN 3191. TAN 3191, 213, 350 Guarulhos. Taxi autorizado, aí você que via Juliette Alfa para ingresso na Delta, ponto de caída da Delta, chamará a torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Atento para a nave da Azul, que vai ingressar via Kilo para o Pátio 3. Paciente, então vai ser Juliette, Alfa para ingresso na Delta, chama a torre 18.5, tá 3191, atenta aeronave da Azul, que vai ingressar via Kilo para parte 3. Afirmativo, ajuste no 02, bom voo. Obrigado, até mais tarde. Uno 260, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Uno 260, copiou? No 260, chame Centro Recife no 26.85, até no 25.45. No 260, tá na escuta? Índia, contato radar 60 milhas sudeste de Salvador, acione identificação, reporte ponto ideal de descida. Ano 260, chame Centro Recife, ano 26.85, alterna, ano 25.45. 25.45, ano 260. 80, the ground at 10. Leaving first right hand contact ground 121.9. 121.9, leaving the runway, American 980. O Salvador, é o TAN 31, ou melhor, 3895. Isso. 3895 para Guarulhos, nível 34, aguarde cópia. Guarda uma cópia, da Eldinés aí, né? Afirmativo, informação em curso SBS. Valeu. 6, reporte rotatório visual com aeródromo. Controle Salvador, boa tarde, o Forçar 2281. Tá 3191 autorizado, ingresso, cabeceira deslocada pela Delta. Autorizado, alinhar e decolar, vento 110 graus, 109. Juliet, the gate 11, American 980. Ciclo 0. Para o 050, 2281. Controle Salvador, MGS 6740, ciente da informação Quebec. Passando 165450. Ambiente 640, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 060. 060, solicita presente, Whitehat. Autorizado, dá presente, Whitehat, é objeto 640. Autorizado, Whitehat, então, é objeto 640. Forçador 2281, contato radar, 62 milhas, nordeste de Salvador. Estando, TAN 3191. Ciente, vento 100 graus, 119. Decolado 013, chame controle 19.35. Obrigado, boa tarde, 3191. Salvador, muito boa tarde, tá 3191, vai curvar direito, solicitando a El. 3191, no contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída da El. 340 da El, pode voar da El, da presença? Zero para a direita, subida da El Transondiner, código 5440, frequência do controle 199.35. Autorizado 340, previsto 50 da El Diner, curva, decola da pista 10, transponder 5440, controle 119.35, 3895. Então, 3895, atendimento correto, 01 no portão, se não encontra para o push back, acionamento. Tem 3, 8, 9, 5, chamamento. 02, confirme distância de Salvador. Dois, informe distância que está de Salvador. Te prossiga por onda rotatória, que é Space, reporte visão com aeródromo, Guardião 02. Guardião 03. Salvador, mais que está 3 Charlie, câmbio. Zero, zero, diagonal 04, diagonal 13, PLB 213, Eco Tango Alfa 1705, Zulu. É, obrigado, até a volta. Já estimei essas 40 após etapa de separar 2000 pés, ajuste de altímetro 10. O nono, reporte estabilizado no curso localizador. 10 no 1, após estar direto para 2000, vai reportar estabilizado do MG-7740. O 02 já está visual com aeródromo? Afirma que o 02 ainda não visual com aeródromo. Estamos aqui aproximando da rotatória. Teste Guardião 02 para ingresso de circuito de tráfego, chame torre, nono 8 decimal 6. Ok, para o ingresso de circuito, chame nono 8 decimal 6, é 2. Guardião 03, prossiga para o da Iparipe. Então, Bel DCT. Correzinho, saiu DCT, código 02, aciona 0273, a frequência do controle 19.35. Localizado, seria, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, negativo, acione o 0273. Doutor Vitor Mike Beck, boa tarde. 3, confirme a atitude, não estou recebendo o seu modo Charlie. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, boa tarde. Vitor Mike Quebec, prossiga. Pronto para a cópia, Cairo, meu pé. Confirme a hora do plano. Para pro 12200 local, 15:30. 003. Ativo. Gente, se você conta conosco, ok? Vem contar com o Sali S e o Mike Beck aguarda. Eu tô me aguardando aqui. Quebec, você me escuta? Delta 3, 1-9-1-3, sério? 3191, eu passo nível 130, chame centro Recife, 133-25, alterna 128-8. 3325-288, até a volta, 3191. Localizador MJET 6740. MJET 6740, compartilhado o procedimento LS X-Ray, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8.6. Para completar a torre 118.6, o MJET 6740. Pode 102, boa tarde. Já confirmar que só esse é o pouso, aproximação direto, 4-4. Afirmativo, direto 4-4. Estamos aproximando aqui pelo setor norte do campo, afastado. Sem interferir com a 17 nem com a 10, direto para 4. 369. Não recebi a última mensagem, confirme. 2281, atingiu 050, autoriza da presente direto pelo? Autorizado da presente direto pelo, desça para nível 040, Força Aérea 2281. Para o 040 na proa de pelo, 2281. E o pé direto para Cairu, via corredor Axé, caixa prego, Zera Cruz, decola da 97, curva direita, 0161, 119.35 e 7286. Correto, Mike Beck, para o chamamento da decolagem, chama agora a torre 1, no 2, meia dúzia, bate o 4, confirme o PV. A B está com 05 e autonomia 3 horas. 05, 3 horas, chama agora a torre para o chamamento da decolagem, o Mike Beck, bom voo. Fique grato, boa. Agora? Agora 5%. Tio, a informação, tráfego pequeno porte, tipo helicóptero, é o da Polícia Militar. Aproximar a sua esquerda para a cabeceira 17, não interfere com o seu pouso. Pista 10, deslocada 1.200 metros, homens e máquinas, pouso autorizado, vento 100 graus, 1.29. Tá ciente, tem o tráfego anti-cash, livre pouso para o objeto 6740. Guardião 02, avistado, aproximação pátio 4, chame solo controlado, 100 graus, 1129, 37 da Webjet numa curta, para pista novela. Visual com Webjet, chamará no solo controlado, Guardião 02, grato. Vitor Mike Beck, pátio 4, livre acionamento e táxi, tem um helicóptero da polícia retaguarda aproximando para o pátio 4 e Guraer na sequência. Autorizado o táxi, chama para ingresso no 7, Quebec. Autorizado ingresso, alinhar e manter. Se alinhar e manter. Aos 25, frequência livre, boa tarde. Vamos Ah, tem interseção já acionado, chame para ingresso, POB é de? Giro 4, Cezinha? É. Mike Quebec, possível esteira 37 cruzou este no 735, quando pronto, 710, 112, livre. Jet 67, 40 no solo, aos 26, e vira direito, chame solo, 121.9. 121.9, Jet 67, 40, direito. Kilo, Quebec Sea, clear de line-up and maintain, report red to take off. Vitor, Mike Quebec, decolado aos 26, chame controle 119.35. 19.35, obrigado, até daqui a pouco. O Salvador Azul 4061, tem informação de Quebec, está utilizando o estresse. Gente, Campinas 36, aguarde cópia azul, formação em curso é Quebec. Sim, aguardando 36, a Campinas 2, 4061. Não está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda para o A215, limite o curso do localizador. Esquerda 215, limitado pelo LOC, o 2281. Muito bom dia, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém-se em condições visuais, corrido axé, no meu país, reporte farol da barra. Xamil vai reportar farol. 02281, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 09. Para 3.000 no 09, força 2281. Salvador, bom dia, 3174. Essas 4, acione identificação, autorizado Runa Prog Mari, da 3174. Lativo já efetuou os desvios, safando uma área da presente, 3174. Confirma nível? 3174, autorizado chegada a Mari, vou indo para o Mari, desça para nível 050. Foi, chegou coitada a transição, não entendeu o nível. Desça para nível 050. 050, 3174. Controle, poderia confirmar a frequência 1185 para a torre em Salvador? 100 degrees, 12 knots. Torre em Salvador, boa tarde, Papá Romeu Triplo Índia do perfil do aeronave cabeceira 10, passou 372. Papá Romeu Triplo Índia, continua a aproximação, aguarde eixo da 1028 livre. Liberação triplo índio. Triplo índio. Informa cabeceira deslocada 1.800 metros, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.00 graus, 1.29. Cabeceira deslocada, triplo índia está atento. No Quebec CA, decolou os 3.0, chame em controle, 1.9.35. Aprovado 3.2.0, via pelo Whisky 5.8. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída bola e transição Gonza, 5470 transponder, controle 1 no 9 decimal 35. autorizado 320 8, decolagem 0 para a direita, agora em ponta, transponder 4-7-0, controle no lado de volta normal, Quatro 4061 no cotejamento correto, reporte quando pronto, no 09 o portão. Eu sei que o seu dial de Patrick. Eu sei que o seu dial de Patrick. Tem perform aquilo que é Max Serra. Autorizado, 100 com 10. Índia. Papai, o meu triplo índio é o solo 3-2, direita vai chamar o solo 1-2-1-9, só para título de curiosidade. São todas as versões do Cirrus tem o paraquedas? Todas as versões, inclusive o modelo 2-0, o 22 e o 20. Ah, beleza. Bom pouso aí, de bom descanso. Vai chamar 2-1-6, triplo índio, obrigado. 2-1-9? 2-1-9, obrigado. Ah, né? Posso que ele mandar até prosseguir? Chance que a Lima Delta. Diga aí, velho. Reporte visual construído de tráfego de Vera Cruz. O Índia prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, Sério 2281, 4 milhas para o marcador externo, complexo final do procedimento em LS X-Ray. Informo que a cabeceira está deslocada aos primeiros 1200 metros. Chame torre no noito decimal 6. Cliente da restrição vai chamar 2186, 2281. Vitor McBeck passou no farol da barra. Vitor McBeck da presente, autorizado direto Cairo Lorenzo. Por que o diretor precisa manter via corredores, a mil pés, direto corredores? Gente, mantenha no meu país, reporte 20 milhas de Salvador, Vitor Mike Quebec. Negativo, vai tentar reportar 20 milhas, caso negativo, prossegue na frequência livre, a mil pés ali fica complicado. Controladora 3895, para pushback acionamento, posição 1. Tipo 95, posição 01. Afirma. Livre, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. 3895. Vitor Mike Beck, informo o tráfego que vai descer em Veracruz, está mantendo dois, tráfego 12 horas, está 24 milhas rumo Nordeste, passando, mantendo 2 mil pés, Vitor Mike Quebec. Passando 2 mil? Sim, está mantendo 2 mil pés. Primativo, o presidente não puder fazer a decoração para sugerir para o Brasil. No 09 é o portão autorizado, puxa estacionamento, reporte táxi. Sim, puxa estacionamento, azul, 409. Meu país é o Papa Alfa 32. 1.200 metros. Vento 1900 graus, 109, autorizado pouso, cabeceira 10. Tem baixado e travado, livre pouso, 2281. 345, obrigado. Delta, frequência livre para coordenação. 12345. 3174, após ETAP, desce para 2 mil pés. Altímetro no 09, reporte estabilizado no curso localizador. ETAP 2000, autoriza o Serra Vitor 366 para a RNAV. Autorizado R9, após ETAP, autorizado voa Serra Vitor 366 e descer para 2500 pés. Alternativo, ETAP, autorizado a Serra Vitor 366, 200, o 3174. Aqui Quebec Serra, clear the climb, flight level 065. 065, request flight direct 03.